que os meus amigos tinham umas ideias bem esquisitas sobre o que é uma cidade. Negócio de louco, que é uma cidade. Alto velocidade móveis, alto velocidade móveis.